Rio de Janeiro to the world. DJ Markand, Rio Soul Radio, Flash House. When I see you, you make me lose all control. Like a fire burning deep in my soul. Yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven and gold. So forever like a diamond of gold. And when I hear you calling, it's like heaven. I'll be there forever till I'm out of the cold. Yeah. And when I hear you calling, I'm in heaven. We'll be there together. No, I won't be alone. Chamada Club 69 Future Circuit Mix. É, tem sobrenome pra caramba. Aliás, as três músicas desse bloco são assim. Vamos lá. Flatpak, Sweet Child O' Mine. É um reload, né? Feito pelo Flatpak, da música dos Guns N' Roses, chamada Minimal Chic Shining Mix.

nation, all over the nation, like round and round, upside down. Live a more life to the beat, so the clown, then put your hands up in the air. Wave like you just don't care. If you're ready to rock, then rock with me. And somebody say, oh yeah!

Galera, aqui é o W e eu também estou na Rio Sul Rádio. Yeah. It's a Fine Day no Flash House. Terminando o bloco, né? Terminando o programa. Esse, por um acaso, foi o segundo bloco do programa de hoje. Ainda a Serena Hiding High. Network Breakdown. W. Who's Fooling Who? Pet Shop Boys. Where the Streets Have No Name, I Can't Take My Eyes Off You. Pat Meek. Use It Up and Wear It Out. DJ Bobo. Somebody Dance With Me. Ainda a Corona Rhythm of the Night. E começamos o segundo bloco do programa de hoje com Lee Merrill, Try Me Out. Eu espero de montão que você tenha apreciado o programa. E se isso aconteceu, avisa para os seus amigos aí nas suas redes sociais. Compartilha os links aí das páginas da Rio Sul Rádio, do Flash House, do DJ Marcandi. Ou então, se você estiver conferindo aí no podcast, indica o podcast para os seus amigos. Mostra o que você aprecia, o que você curte aí no sabadão ou, caso seja o podcast, que você curte ouvir aí a hora que quiser, onde quiser, do jeito que você quiser. A edição de hoje fica por aqui, tá? Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Isso, rádio. Serviço. Tráfico de pessoas. A vida humana não está à venda. A oferta de casamentos com estrangeiros é uma realidade crescente no tráfico de seres humanos. Existem registros de casamentos que se tornam a porta de entrada para várias modalidades de exploração, trabalho forçado ou privação de liberdade. Desconfie. Eles prometem tudo o que você sonha e retiram tudo o que você tem. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Polícia Federal. 19 horas e 10 minutos. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Boa noite. Você está na audiência da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas. Disponível também no Radiosnet. Que fai? Smetti di credere. Alla tua luna piccola. Che sorge il sole lassù. Smetti, smetti, smetti, smetti di credere al sole, al cielo blu, solo per qualche nuvola. Non arrendersi mai, è una bella verità. Se ci penso però che fatica si fa. Vuoi Sul Rádio. My heart is in command, no longer in the dark. My castle in the sand, snow made of stone and rock. The memory I knew, the things I've been through, and everything I do, you start believing by the minute. Now that I'm in it, now that I'm in it. Broken wings are soaring to the sky. I flow with kings and queens with freedom in their eyes. So dead, held up so high.